Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição de Música Livre, aqui no canal 1 da Antena Web. Um programa que conta com Carlos Bonaparte na realização e elaboração de conteúdos e Catarina Navio na respectiva apresentação. Disse-vos na primeira edição que muito possivelmente hoje iríamos ao estrangeiro e que não nos ficaríamos apenas por Portugal. Mas assim não será. Ou seja, vamos ficar-nos apenas pelo território português. De facto, há inúmeros projetos da nossa música que merecem destaque e, seguindo a mecânica do programa, o Música Livre é o local certo para tal. Assim sendo, vamos já tratar da versão deluxe do EP dos Ninja Core. Dedicamos-lhe uma edição inteira e será fácil entender o porquê. Carlos Nobre, mais conhecido por Pac-Man, é o principal rosto deste projeto, embora não faça parte dele. Os integrantes dos Ninja Core são dois, Bruno Mixtec e John Hectic. Pac-Man, assim como Blaya, fazem parte dos extras dos Ninja Core. O EP é uma surpresa para quem está habituado a versões deluxe. Ele não traz todos os temas mais um extra, mas sim todos os temas são, digamos, extra. Guerrilha Sonora, o único tema que faz parte dos dois discos, aparece nesta versão deluxe com duas versões diferentes, mas não inclui a versão original. Encontramos este disco para download gratuito na internet e, no caso, nem precisamos de registar-nos para efetuar o respectivo download 100% legal, cumprindo as normas deste espaço radiofónico. Antes de passar às três músicas que vamos ouvir, destaque ainda para Super Super Fresh, a música composta por Blaya, a dançarina dos Buracas um Sistema, que tem ganho protagonismo como compositora e cantora, com uma notória influência do R&B. Para além de Guerrilha Sonora e Super Super Fresh, vamos ouvir nesta edição Soberania, a quarta faixa do Guerrilha Sonora Deluxe. B-Fats participa neste disco, ele que já tinha participado na primeira versão do EP, então como Skill ao Quilo. Eu, Catarina Navio, despeço-me por hoje. Volto na próxima semana. Até lá! Que? Muita branca na cara, nem abri a mão. Não largo a caneta, mas largo um refrão. A música é a arma, as palavras são as balas. Guerrilha sonora a entrar nas vossas salas. Arrebento quando apresento um estilo que muitos não estavam à espera. Quem me espera sentir o que eu sinto neste momento. Sou no topo do mundo e é lá que eu me sinto. Sinto só, sinto só, sinto só, sinto só, sinto só, sinto só, sinto só.

carimbo de qualidade. Os melhores do país onde isto é cozinhado. Son, e na verdade era onde eu queria chegar. O beat mais perfeito e liberdade para reinar. Tu sabes bem que o ninja fica culpado. Toca a eficiência da barbárie esse mercado. A cena agora é produto nacional. A calar essas bocas lá no internacional. Tu sabes que desde que o país troca-me para vivo. E as ninjas só vieram para tornar com um titi. Com tudo à prova e eu só mostro o meu valor. A briga é sonora na casa com o ninja corre. E com certeza só faço o que me calma. E pode vir quem vier no palácio da tua alma. Tinha cartas na mala, quando não tinha nada. Agora tenho a família que corre na mesma estrada. Planeta, mudar a minha vida. Deixar de ser azul, ganhar o meu próprio destino. Saca as forças, enfrentar a minha sina. Acordo em casa, espero que consiga o que eu queria. Não sou melhor, não sou pior, sou igual a ti. Não me arrependo, fico grato pelo que eu vivi. E quem me ama está à espera que diga que consegui. Porque sou eu só em outra gente para ficar assim. O canal 1 da Antena Web. Canal 1. Yeah.